That was the most important shit you're ever gonna hear in your life. Olá, pessoas, muito bem-vindos ao CollabCast. O meu nome é Paulo César, eu sou aluno do curso de Sistemas e Mídias Digitais da UFC. E o CollabCast ele é um projeto de estudo sobre a mídia podcast, tá? No sentido de produção, edição e veiculação. Se você que está ouvindo também quer produzir podcasts, mas não sabe muito bem como, chega junto, me manda um inbox que a gente descobre junto, na verdade. A gente vai trocando uma ideia. O foco também do CollabCast é entre os alunos do SMD. Mas enfim, a gente está aberto a outras parcerias. Se você que está ouvindo o podcast não é do curso, se você é, enfim, da própria universidade, ou se você é de fora também, pode chegar junto que a gente conversa sobre produzir outras coisas em parceria. Para esse primeiro programa, o nosso tema foi Além do Black Mirror. Ou seja, falar de outras produções, seja filmes, séries, animes, etc., livros também, que meio que tratam do mesmo tema que o Black Mirror trata, né? A gente viajou bastante na conversa, vocês vão notar, vai ter muito off-topic e vai ter muito spoiler, tanto sobre o Black Mirror como sobre as coisas que a gente vai comentar. Se você não curte spoiler, então desculpa, né? Mas é isso, fiquem com o programa e valeu! Estamos aqui na casa gentilmente cedida do Loki, também conhecido como Thiago. Enfim, se apresenta aí, Thiago. Quem é você? Bem, eu me chamo Thiago, mas muitos amigos me chamam de Loki também. Eu sou estudante do curso de Sistemas e Mídias Digitais. E eu sempre gostei muito dessa parte de ficção científica e basicamente isso. Eu acho que não tem muita coisa a acrescentar. Tudo bem. E aí, Vitão? Eu sou o Vitor Hugo, também estudante de sistemas mídias digitais e fascinado em jogos e filmes e toda a cultura pop que a gente tem. Uhum. Pois é, a gente tá aqui também com a nossa querida nova a cientista do grupo, né? Agora recém-formada. E aí, Mila, fala aí sobre ti. Acho que como ele acabou de spoiler, eu sou formada. Meu nome é Mila Holanda, eu tenho 20 anos, eu recém-formei em biotecnologia, então muita coisa do que o Black Mirror discute eu já vi durante 4 anos, então eu tenho umas armas na manga. Ah, meu bem. E eu vou tentar enriquecer com o que eu conheço como fã de ficção científica, tanto medieval quanto futurista. Mentira, não existe ficção científica, mas é isso aí. Mas enfim, por que a gente escolheu falar sobre Black... A gente não vai falar bem sobre Black Mirror, né? Porque quando eu assisti Black Mirror as primeiras vezes e tudo, na hora eu fiquei fazendo um link com outros filmes ou outras produções, que eu fiquei, cara, tem outras coisas também parecidas, mas não são, assim, tão impactantes que nem o Black Mirror, né? Porque o Black Mirror tem os primeiros episódios, você fica meio, uou, wow, que é isso aí, você dá um medinho. Mas tem outras produções também que são bem... que tratam mesmo que do meu assunto ou não. Eu acho, por mais que a gente fale sobre tecnologia, que o Black Mirror ele trata sobre o comportamento humano, né? E aí talvez é isso que a gente também debata muito aqui. O que é que vocês acham? Basicamente, Black Mirror ele fascina muito pela tecnologia, pelas coisas que são apresentadas no seriado, mas se você, olhando além disso, de fato que é muito discutida a questão de nós humanos e nossos sentimentos, nossas relações, e como meio que a tecnologia, ela tá ali presente, mas ela não é a grande vilã da coisa, e sim, somos nossas relações. Como se dá o... Como se dá. Isso, eu acredito que é uma coisa bem inerente ao sci-fi, ao nosso... Nossa ficção científica, né? Tipo, o Mary Shelley e o Frankenstein é exatamente isso, é o Prometeu moderno. Longe assim, né, de produção, mas realmente tem muita coisa. O cara, ele cria um monstro com a tecnologia e o vilão não é a ciência, não é a tecnologia. O vilão é o cara, tipo, as pessoas ao redor. e que estão condenando aquele monstro, e aquele monstro vai se tornando mal com aquilo. E como a Mila falou, 2001 também tem isso, que é o monstro se tornando mal. Tipo, e de novo, é a própria obra do ser humano, né? A inteligência artificial, ela não sai do nada, ela é programada, ela é produzida por coisas que a gente dá pra ela, né? Tipo assim, é o que tu consome no teu navegador, é o que tu consome nas tuas redes sociais, é daí que, sei lá, que os algoritmos fazem o teu comportamento. Mas assim, a gente vai viajar bastante, tá? Vai falar alguma coisa, Thiago? Não, eu só ia comentar nesse assunto, porque muitas vezes, principalmente quando a gente tá falando sobre Black Mirror, então sobre coisas tecnológicas, geralmente tem aquele assim, meio paranoico, então de que, tipo, necessariamente a tecnologia é algo maligno. É uma ferramenta, então, tipo assim, como ela vai ser utilizada, se ela vai ser utilizada da melhor maneira ou não, inerente ao ser humano, inerente a gente. Então, muita coisa que às vezes o pessoal tem medo da tecnologia, desses avanços, não é bem isso, não é bem esse o caso. Sim, mas a gente vai viajar bastante, né? Porque a gente vai comentar, eu acho melhor a gente começar com as indicações do que a gente achou, né? Tem várias. Quando a gente foi fazer a pauta, a gente também achou legal não fazer só sobre, o filme tal. Tipo, o Thiago vai falar sobre livros, sobre autores. Eu vou falar sobre filme, porque geralmente é o que eu mais consumo. Mas diga aí, Vitor, quais foram as tuas indicações, assim, que tu lembrou, que também são Black Mirror, mas que estão além? A gente pode começar com Her, que é um filme bad, bem bad, bate forte em você, mas que ele fala sobre relacionamentos, e ele não precisa ser um filme futurista. Isso tudo é só uma capa de uma metáfora, assim como muitos episódios de Black Mirror fazem também. É uma capa para te mostrar o que é a humanidade sem dar um tapa tão forte na sua cara, apesar de ser um tapa muito forte na sua cara já. O engraçado é porque, assim, pelo menos eu acho que toda vez que você assiste ou lê qualquer coisa que propõe um universo que não existe ainda, você acha que vem coisas novas que talvez vá sanar problemas que existem. E na verdade não. É sempre só uma capa para mostrar o mesmo problema que já existe, só que visto de outra forma, né? Esse filme eu não consegui assistir da primeira vez, eu achei muito bad, achei muito depressivo a forma como o cara, a saída que ele encontra. Aí depois eu assisti de novo realmente para saber como é o todo do filme, e eu fiquei mais bad ainda. Mas assim, eu não sei se porque assim, a gente fala que filme é bom, filme é ruim, filme é assim, filme é assado, mas depende muito de quem tá assistindo o filme, do gosto pessoal e do momento que a pessoa tá assistindo também, né? Sim, no filme ele começa te mostrando, ele te introduz o quão esse clima de depressivo é, com o cara escrevendo cartas falsas, são cartas como se fossem de outras pessoas para outras pessoas, mostrando que aquele sentimento que tá ali não é um sentimento verdadeiro, não é uma coisa direta, não é uma coisa real, é tipo, alguém foi contratado para escrever aquela carta para você. Você contratou alguém para escrever uma carta pro seu ente querido, pra pessoa que você esqueceu, pra pessoa que tá longe. Não teve essa vontade de exprimir o seu sentimento. É alguém fingindo um sentimento pra você. E aí, Thiago, faz sentido? Eu tô lembrando aqui, porque realmente é um filme muito pesado, assim. Ele mexeu muito comigo quando eu vi. Eu adoro todo o filme, toda a estética dele. Mas é justamente isso que vocês estavam falando, cara. É muito louco quando você começa a ver e tem essa capa, essa questão da tecnologia. Eu fico tentando traçar paralelos com o nosso dia a dia, sabe? E muitas vezes também de como às vezes a gente acaba tendo distante também das pessoas e toda essa relação que é discutida em Ré. Mas, bicho, é cruel. Esse... E vocês fazem algum paralelo com algum episódio do Black Mirror? Ele faz paralelo com alguns episódios, né? Porque ele permeia esse futuro meio Black Mirror nesse conceito de parece com Black Mirror, né? Com o que a gente conhece. Tipo, por exemplo, do cara ou da mulher que se apaixona pela inteligência artificial do cara morto. Eu acho que ele... Eu não gosto. Assim, eu gosto de muitos episódios do Black Mirror. A maioria. Aquele é um dos que eu não gosto. Assim, eu acho foda o conceito e tudo. Mas é a mesma coisa. Quando eu assisto, dá uma angústia. Que merda é essa? A maioria dos que eu não gosto é pela construção mesmo. Tipo, o episódio, eu acho ele meio jogado. Porque... mas... Eu gosto muito sempre dos conceitos, realmente. É uma coisa muito interessante. Esse da mulher que se apaixona pela inteligência artificial, ela se apaixona por um... É o cara que morreu, pega... Vamos falar do episódio do Black Mirror, né? Pega Big Data, pega todas as informações do cara, que é uma coisa que a gente já tem, que já existe, e joga uma inteligência artificial que aprende e se comporta como o cara. E vai escalonando essa, já é uma merda porque você tá falando com uma pessoa que morreu. Já começa aí que você, tipo, você já vê que tem alguma coisa errada. Você já vê o monstro de Frankenstein aparecendo já. E aí vai escalonando a merda no momento que ela tem um corpo e tal. Só vai pra frente. E me lembra também Her e Black Mirror. Algumas cenas do novo Blade Runner me lembram Her e Black Mirror, que é aquela cena, por exemplo, do replicante, que ele tem uma inteligência artificial. Ou seja, ele é uma coisa criada, ele é um pet dos humanos, e ele precisa pra ele um pet, não que seja a palavra correta, é o pet, um bichinho de estimação, mas é algo menor que ele. Ele precisa disso pra se sentir bem. Um sistema menor pra dar apoio a ele. Exatamente, pra poder suportar ele, porque ele já dá suporte aos humanos, e os humanos o tratam tão mal, então ele precisa de alguma coisa pra dar suporte a ele, e é essa inteligência artificial. E tem aquela cena totalmente tirada de Her, que é o momento que ela se funde com a prostituta e tal. É complicado. Assim, eu assisti esse novo... Eu não sou aqueles fãs hardcore de Blade Runner. Assisti o primeiro, assisti esse último agora. Assim, eu gostei muito da parte visual do filme. Essas partes de conceito, não me ganhou muito não, assim. Eu achei legal, mas não me enganou muito não. Prefiro o primeiro mesmo. Começa a falar de Blade Runner, aí puxa muito da parte do que eu até tinha colocado pra comentar, que era do Philip Dick. Ele sempre teve essa pira muito forte com o que nos define como humanos e sobre essa diferenciação também sobre o que é real e o que não é real. Quando a gente tá falando desse episódio de Black Mirror, então a gente tá falando do Her, que tem essa questão das inteligências artificiais, que elas estão agindo como uma outra pessoa, pega muito na pira das coisas que ele escrevia também, sabe? E tipo assim, poxa, o que é que nos diferencia realmente como ser humano de uma inteligência artificial que ela aprendeu ali, pôde pegar todo aquele big data, todas aquelas informações. E me lembra também até um paradoxo que é até famoso, que é o paradoxo do barco de Teseu. Ele basicamente dizia assim, tinha um barco do Teseu que era muito famoso e o barco ficava exposto. Só que com o decorrer dos anos, a madeira do barco ali ia apodrecendo. Então o pessoal ia substituindo a madeira do barco aos poucos. Então, com o passar de décadas, toda a madeira original tinha sido substituída. Então fica a pergunta, o barco ainda é o mesmo ou é um barco novo? O barco, ele é o barco pela fama que ele tinha, entendeu? Ou pela questão física, pelo que o pessoal vê, entendeu? E aí você, tipo, pode até traçar um paralelo com essa questão da inteligência artificial. Uma indicação que eu vou dar no link, depois quando a gente fizer a postagem, é tipo assim, vocês irem ouvir os episódios do Anticast que falam sobre Black Mirror. Porque lá, negada, como é um pouco mais especialista, tipo, a gente é fuleiragem aqui, estudante e tal. Mas os caras entram numa aspira lá, tipo, e no último, o Beccari, ele entrou lá na aspira da inteligência artificial, se ela é válida, porque assim, eu queria fazer esse paralelo com o que tu fala do que é real e do que não é, né? Porque o Big Data vai fazer um mapeamento da minha vida social. Se eu minto na minha vida virtual, social, porque tipo assim, a gente tem a nossa vida normal, entre aspas normal, que você leva uma vida normal e não precisa estar necessariamente direto acessando alguma coisa pra poder sobreviver, sei lá. E aí você tem a sua vida social no digital, onde você conversa com pessoas, você compra coisas, você posta o seu dia a dia. É dali que entre aspas, eu tô falando isso, não tem embasamento nenhum, mas digamos que seja dali que o algoritmo, etc., traça todo o teu parâmetro para dizer isso aqui é o Paulo César. É pelo que ele acessa, os perfis que ele vê, as pessoas com quem ele conversa, etc. E ele vai criar um clone meu, virtual, e ele não é real. Porque ele, de fato, não é tudo aquilo que me compõe no todo, né? Porque eu sou a pessoa normal que não acessa, que tem uma família, que conversa com outras pessoas que não têm vida virtual, e também com pessoas... Então, isso é todo o ser, né? E daí aí entrou esse debate assim, tá, mas... Não dá pra dizer que o Thiago virtual é o mesmo Thiago que existe. Por mais que seja uma simulação e etc, etc, etc, muito do que você mostra no virtual não é você mesmo. Claro, isso vai depender de pessoa pra pessoa, e aí, sei lá, pessoas que têm muita visibilidade, levam uma vida que não é exatamente aquilo. Enfim, né, tem uma puta discussão aí. E o que tu falou dos livros do Philip Dick... Eu não li nenhum ainda, mas o Thiago tem ali uns 7, eu acho. Vai me emprestar algum. Mas depois eu quero adentrar mais. É curioso a obra do Dick, porque assim, ele tem uns primeiros livros dele, geralmente são bem ficção científica mesmo, assim, muito viagem. A boa parte da obra dele foi adaptada para o cinema. e muitas coisas foram também utilizadas como... serviram de pontapé inicial para outras obras famosas no cinema também, como, por exemplo, Exterminador do Futuro, A Origem, e por aí vai. E ele tinha uma viagem muito grande e era, de início, muito, assim, fantasiosa, muito da ficção científica, de você estar utilizando, assim, a ciência para explicar as coisas. Mas no decorrer da vida dele, ele foi continuando discutindo esse tema de o que é real, o que nos define como humanos, mas ele foi ficando um pouco mais, digamos assim, pé no chão e mais sério. Tanto é que um dos últimos livros dele, pra mim é o livro mais forte, assim, o que mais me tocou, que é Um Reflexo na Escuridão, que inclusive tem um filme. E é muito pesado, assim, porque ele começa a discutir essa questão. E a história é de um cara que ele é um investigador, de uma polícia, tipo, no universo é muito corrupto. Então, como ele trabalha disfarçado, ele meio que, quando ele tem que se reportar, ele veste uma roupa que faz com que ninguém saiba quem ele é. E aí, por um erro no sistema, ele tem que investigar o personagem que ele criou infiltrado. E aí ele não pode dizer que é ele. Ele fica isso e, ao mesmo tempo, o pessoal tá investigando sobre uma droga e ele começa a pirar porque ele é usuário da droga, ele não sabe quem ele é, se ele é o personagem que ele criou, se ele é um investigador. Sendo que, tipo assim, o livro é muito denso, é muito sério, ele geralmente, o Felipe Dick, ele tem umas sacadas de alívio cômico, ele tem umas coisinhas muito divertidas e engraçadas no livro dele, que aliviam um pouco a barra. Mas esse não, esse, tipo assim, fica muito sério, muito rápido, e ele discute muito essa questão, e também dos vícios, eu acho uma obra muito forte. Certo. Tu indicou também o Mr. Nobody, né, Vitor? Esse eu não vi. Eu vi alguma coisa assim com relação ao filme, mas assisti mesmo, eu não assisti. Você... Mr. Nobody é um filme que ele começa meio confuso. Ele usa aquele recurso de te mostrar a narrativa fora do tempo cronológico pra poder te dar uma sensação de confusão no começo. Em algum momento, acho que bem pertinho do começo ainda também, ele te mostra esse futuro, onde existe um personagem do Jared Leto, um velho, e ele tá nesse futuro onde ninguém morre por velhice mais. Ninguém mais morre, todos são imortais por velhice. Talvez uma bala mate alguém, mas velhice não mata. E ele é a última pessoa que vai morrer por velhice. E ele é uma grande celebridade por causa disso. As pessoas ficam espantadas com ele. E o médico dele fala com ele constantemente pra poder lembrar do passado e poder contar a história dele. E o filme é sobre isso, é ele contando a história dele. Existe uma grande discussão sobre o passado dele, mas a parte que mais lembra o Black Mirror é esse futuro, onde uma pessoa velha, ela se torna uma celebridade só por ser velha, porque ela é a última pessoa que vai morrer de velhice. Tem todo um talk show que eles criam, tipo um reality show, aliás, né, que eles ficam acompanhando a vida dele, e aí o pessoal até vai votar se ele deveria ser imortalizado ou não, se ele deveria morrer de velhice mesmo. Realmente é bem, bem Black Mirror essa parte. E algumas pessoas querem ver ele morrer de velhice porque acham isso espantoso e... Uau, mamãe, o que é isso? Esse cara vai morrer? É. Esse eu não vi, eu vou atrás de ver. Outra coisa, no post, quando a gente fizer o post, eu vou colocar um link com uma série de indicações de outras obras que não vai dar tempo a gente falar aqui. Livro, anime, série, filme, que meio que perpassam também essa coisa do Black Mirror, né? E Mr. Nobody é um dos que eu vou colocar lá e que eu vou assistir, que eu não vi. Falando em reality show, puxar aqui também o Show de Truman. Que não é tão futurista, porque na época que ele foi feito nem foi pensado sobre esse lance de ser futurista, mas ele traz também esse negócio sobre você estar sendo observado. Muitas pessoas já tiveram essa sensação, eu quando era pequeno tinha essa sensação de que, tipo, a minha vida é controlada por alguma coisa. E o Show de Truman é a extrapolação desse sentimento. É completamente controlada. Todas as pessoas que ele conhece são atores. Toda a cidade que ele vive é, na verdade, um grande cenário que foi feito. E o começo do filme, ou é perto do começo, ou é exatamente o começo do filme, é a propaganda do show dele. Que disseram, não sei quantos milhões de pessoas acompanharam seu nascimento, não sei quantos mais milhões viram sua formação na escola, não sei quantas viram seu casamento. E Show de Truman, pá. Uma das coisas, eu tava assistindo Black Mirror e aquele episódio do White Bear, na hora eu lembrei do Show de Truman, né? Claro, o Black Mirror é muito mais... trecha, assim, de levar pro outro lado, mas eu me lembrei na hora do Show de Truman também. Algum tempo atrás, o Loki falou sobre o Exterminador do Futuro, que não é bem uma obra tão Black Mirror assim, apesar de ter algumas coisinhas, mas ainda assim, ela trata muito mais sobre viagem no tempo, que é espaço para outro podcast, fica a dica aí. Mas lembra de Schwarzenegger, e Schwarzenegger me lembra um filme que é Total Recall, que é um filme muito Black Mirror, apesar de ser uma ação, daqueles tipo, filmes de ação que atualmente definem o que é o gênero trash. Total Recall é sobre esse cara, que é o Arnold Schwarzenegger, o personagem por ele, que entra e quer ter uma memória de umas férias, porque as pessoas precisam trabalhar, e quanto mais trabalho, mais dinheiro, e quanto mais dinheiro, melhor pro mundo. Então as pessoas não podem tirar férias. E como é que você vai aliviar essas pessoas? Você vai dar pra elas memórias de férias. Elas não viveram aquilo, mas elas lembram de ter vivido, e isso já é suficiente. Então o filme começa com ele nessa agência de férias, onde vão botar coisas na cabeça dele, e quando liga, ele nem percebe o que aconteceu, e aí começa coisas estranhas a acontecerem, e ele passa por uma aventura muito maluca, e no final do filme tiram da cabeça dele, olha o spoiler alert, tiram da cabeça dele e falam, parabéns, essas foram suas férias. Cara, é foda. Eu acho que é o primeiro filme que a gente assiste, pelo menos, sei lá, pessoal dos anos 90, é o primeiro filme que você, depois de muito tempo, se dá conta que, caralho, isso é um plot, porque ali é o primeiro, assim, que eu me lembro, o primeiro filme que você assiste o filme todinho achando que realmente aquilo tá acontecendo, e aí no final, pá, isso é só uma simulação, você fica, o quê? Não pode. É sério, o próprio cara não aceita, né? E foi dada a dica no começo, né? O lance de botar memórias na sua cabeça. E aproveitando a deixa, até fazendo até merchandising aqui da... tem uma editora, a Aleph, que ela lança muitos livros de ficção científica. Tem um muito bom do Philip Dick, inclusive o Total Recall tá lá, o conto que deu origem. E é muito bom, porque, tipo assim, no filme, como foi uma adaptação, eles mudaram algumas coisas, porque a gente sabe que muda, né? E eu adoro o filme também. Mas o conto também é muito massa, porque ele te pega de uma maneira, e esse livro é muito legal, porque ele tem uma série de contos também do Dick. Todos esses contos que estão nessa antologia, eles foram adaptados para o cinema. Minority Report, inclusive, tá lá também. São muito interessantes, tem um conto lá. E eu acho muito legal esse Dick, porque ele te joga muita coisa logo de início, e aí você pensa, poxa, é isso daqui. Só que depois ele consegue construir um negócio que tu fica pensando, peraí, será que aquilo era verdade? O que diabo é aquilo mesmo? E aí te faz duvidar daquilo. Ou então, às vezes, o coisa tá tão na cara, mas tu não consegue perceber. Engraçado que, te cortando rapidinho, o Black Mirror também usa muito isso, né? Os primeiros episódios tem muito plotzinho. Tipo, eu lembrei agora do episódio do Sherlock Dance, que no começo do episódio tem ali o pivetinho limpando a mesa. Aí cai um negocinho que a criança pintou. E você, o cara só achou fofinho. Chega no final, mano, mó bad. Pois é, mó bad. Sim, aí segue aí como é o... E assim, tem muita coisa. Tem muitos contos interessantes no livro. Lembro até de um episódio de Black Mirror. Que o pessoal não... eu não lembro o nome do episódio. Mas é que ele não consegue lembrar das coisas. E o pessoal também parece que não vê a pessoa. Eu não lembro direito. Ah, em que é uma punição da polícia que você não pode ser visto. O do Natal, né, que tá falando? É o do Natal, exato. É isso, exatamente, o episódio de Natal. Tem um conto do Gi que é muito similar a isso também. Só que a pira é de um cara que era um grande artista e ele acorda num hotel e ninguém sabe mais quem ele é, ninguém reconhece mais ele, tipo, ele virou um páreo do nada e aí ele meio que tá tentando descobrir o que é que aconteceu e ao mesmo tempo ele não consegue se comunicar com as pessoas. Então é uma dica que eu dou, assim, porque é muito bom esse livro, Realidades Adaptadas. Esse episódio é muito interessante porque ele te dá três contos, três historinhas dentro do episódio pra poder você ver três facetas do Black Mirror dentro do mesmo episódio. O do Natal, junto com aquele lá, aquele da... Eu não sei falar esse nome em inglês. É o cara do grão, que tem a memória, a mulher trai ele no final arranca o grão, né, que é o bichinho que guarda as memórias. São os dois episódios que eu gosto mais, o do Natal e esse outro. Esse último do Black Museum, podia ser qualquer coisa ali, podia ser um contos de terror que funcionava do mesmo jeito. Eu achei mais sobre coisas light, mas é uma questão de gosto, né? Eu achei uma série britânica, Inside Number 9, o nome da série. Eu assisti alguns episódios. Os dois primeiros, eles não parecem ser muito Black Mirror. É porque, assim, é uma série que não trata de assuntos... Eles não trazem coisas tecnológicas pro debate. mas também é sobre comportamento. Eu vou colocar no link na postagem. Essa vocês parte de como o sci-fi trabalha o comportamento das pessoas e como ele tipo, leva pro futuro pra poder debater esse tipo de coisa é interessante porque dificilmente uma obra dessas, quando ela te leva pro futuro ou então ela te traz coisas tecnológicas num futuro próximo, dificilmente a humanidade evoluiu de alguma forma. Porque a gente projeta o que a gente teve, que hoje a gente tem muita tecnologia e humanamente a gente evoluiu muito pouco. E essa tecnologia só faz refletir mais ainda o quão pouco a gente evoluiu. O quesito de empatia, por exemplo, onde a gente tem polarizações e pessoas que não conseguem lidar com outras pessoas com opinião diferente. Então, e as tuas indicações, Mila? O que é que vai falar? Pronto, eu indiquei 3 obras no total. A primeira era 2001, O Odisseia do Espaço. Pra quem não conhece, é um filme dirigido pelo Kubrick, que trata de uma missão interestelar em que os passageiros são tutorados por uma inteligência artificial. E o filme ele é bem viagem, ele é bem brisa, e eu acho que ele toca Black Mirror nesse ponto de como é que a gente deixa uma inteligência cuidar da gente. E como ela é capaz de saber o que a gente precisa realmente, ou se ela não é capaz de se voltar contra nós. E eu achei isso bem Black Mirror também, porque eles discutiram esse tema no Archangel, da última temporada, em que como a tecnologia ajuda você a cuidar das pessoas. Mas né? Assim, além... É, porque assim, só comentando, eu não achei o Archangel tão inteligência artificial, porque a mãe dela tá direto stalkeando ela, né? Eu acho, porque é justamente, olha, essa pessoa tá com um nível de adrenalina muito alto, então ela tá com medo, não vou deixar ela ver isso aqui, porque isso daqui dá medo nela. Da própria inteligência artificial é que tá dando um feedback pra outra pessoa do que a outra pessoa tá passando, né? Ela que tá avaliando os sentimentos. E mesmo que você ainda ache a ligação muito distante, é aí que entra na segunda indicação, que é o Eu, Robô, escrito pelo Isaac Asimov, acho que nos anos 60, se eu não estou enganada. Que é o meu livro preferido dele, porque ele discute os estágios do desenvolvimento da robótica. Desde o primeiro robô, que é um robô babá, que ele simplesmente brinca de babá e... Brinca sim, né? Porque ele não é uma mãe. Mas ele só faz brincar com a criança, até um robô que... controla a humanidade, não é mais a humanidade que faz as suas próprias decisões. Engraçado que uma das indicações que eu ia dar era o Inteligência Artificial, que era um projeto do Kubrick também, do 2001, né? Mas quem acabou produzindo foi o Steven Spielberg. Porque assim, no Black Mirror, eu já comentei isso com algumas pessoas, eu ainda não consigo ver essa parte da robótica. Tem esse episódio último que teve lá, o cachorro lá de metal, que eu acho massa o episódio, mas enfim. Nesses episódios, eles colocaram muito, tem a própria consciência da pessoa clonada num ambiente virtual, né? É o seu próprio bot de você mesmo dentro do ambiente virtual, que no final das contas ainda não é a sua consciência. É uma inteligência artificial simulando tudo que você é, né? No caso do Eu, Robô, tem vários debates filosóficos sobre essa parada de simulação. O próprio robô, ele acaba sendo uma criação da pessoa, ele sempre vai ser uma imitação das atitudes de quem o criou, né? É muita viagem daí. Eu acho muito importante essa história da robótica, por mais que a gente não veja um robô no próprio episódio, mas é uma inteligência artificial, ela é, de certa forma, robótica primitiva no seu âmbito de um circuito e tal, então ela sempre acaba associando isso. O Thiago tem alguma coisa a comentar aí, até comentando um pouco, porque uma das indicações que eu coloquei era do Philip Dick, e o Philip Dick junto com Asimov e com Clark, eles foram grandes autores de ficção científica. E muitas das coisas das obras deles a gente pode ver que influenciaram muitas coisas, e principalmente a fundo a série Black Mirror. Mas eu confesso que dessa parte da robótica, eu até não cheguei a ver tanto. Eu vi muita questão assim, de inteligência artificial, e como o Paulo estava falando, dessa questão de o que saber também o que é real e o que não é, e essa questão de simulações, de terem... inteligências artificiais que elas simulam a gente, simulam nossa personalidade. Eu acho que a minha pira e o que eu tinha muito a colocar era muito falando a respeito disso. Eu não cheguei a ver ainda muita coisa do Asimov, mas eu tô doido, inclusive, pra ler esse livro que você falou do Eu, Robô. Eu já ando namorando. Quem quiser emprestar, inclusive, já será que isso foi uma indireta? Mas eu super recomendo, porque eles brincam muito. Tem uns livros aqui do Asimov, do Orwell, do... Admirável Mundo Novo, que é X-Treve, eu tô sem óculos e não consigo ler. Mas enfim, são todas umas ficções que realmente tratam de inteligências artificiais, de ditaduras causadas pela tecnologia, e que, se você perceber, elas estão mais próximas do que você acha. E eles têm uma, aquela coisa que o Black Mirror tem, de tipo, caramba, isso tá na minha vida. Tipo, tava pensando antes de começar aquele episódio do Nosedive, que julga, né? as pessoas, e elas vão conseguindo o papel na sociedade conforme isso. Porque assim, na verdade, o grande tema que eu acho que o Black Mirror trata, e outras, porque o podcast é sobre isso, né? Obras além do Black Mirror, né? Pra gente não ficar só dentro daquele ambiente. É, no final das contas, é o comportamento humano que é tratado nos episódios. Por mais que a tecnologia esteja ali, parece que na verdade, é só um escape pro seu próprio comportamento. Por isso que às vezes eu penso que essa questão da... Tipo, o pessoal fala de inteligência artificial com medo, né? Oh, meu Deus e tal. É o bot que sabe tudo de mim. Tipo, é o navegador do Google que sabe tudo que eu faço. Mas, tipo, eles são todas extensões da própria pessoa, né? Não tem muito... A gente só pode ter medo da gente mesmo, né? E é isso que o Black Mirror mostra. Que, tipo, o foda é as pessoas, não é? No caso do... Eu não tô nem aí se o Google tem acesso ao meu histórico de navegação. Não sendo minha família, eu tô fazendo minha vontade. Eu não entendo medo das pessoas com relação à inteligência artificial. Outra coisa que eu, só puxando um pouquinho, não é muito a... Aliás, não é a área de ninguém aqui, porque tirando a Mila, que é cientista, ninguém que é formado em nada, especialista em nada. Mas, tipo, é muito comum você ver na mitologia de vários, sei lá, vários povos, que sempre tem a mesma história. Tem um deus foda, que cria outro ser, geralmente é o filho, aí o filho vai lá e mata o pai, aí cria outra geração de deuses, etc, etc. Talvez a gente tenha um medo dessa questão dos robôs ou da inteligência artificial, porque é como se a gente estivesse chegando de novo nesse momento. Tipo assim, os seres humanos, Deus, criam uma inteligência artificial, a inteligência artificial entende que o ser humano é bosta, aí vai lá e acaba. Tipo, é a mesma coisa do Matrix, a mesma coisa do Odisseia no Espaço, como tu falou, né? Aquele lance bem dos Titãs, assim. Isso também acontece no Eu, Robô. Inclusive, um dos contos, um dos últimos contos, é do robô que ele mascara diversas falhas. Porque, como eu falei, né, são os robôs que passam a controlar o futuro e a economia da humanidade. Então, esse robô começa a mascarar as falhas porque ele sabe que o humano é merda se você deixar as coisas na mão dos humanos. Se eles descobrirem que houveram falhas, vai dar merda, porque eles vão querer controlar manualmente. E acho que é esse o medo da população, né? Pois é, no final das contas, você sempre vai ter medo de, assim, o quanto de poder que você dá pra uma, tipo assim, pra uma pessoa. O quanto eu me mostro pra outra pessoa, o quanto ela me conhece, o quanto ela tem poder sobre mim. É a mesma coisa da ferramenta, né? Só que, tipo, as ferramentas ainda não têm esse lance de se autogerenciar. Quando tá chegando esse momento, como no caso tu tá falando do Eu, Robô, do filme, é o momento em que uma máquina se autogerencia e ela sabe o quanto você pode ser paia pro mundo e pras outras. Enfim, tu tem outra indicação ainda? Acho que era só aquele aplicativo que a Samsung lançou em parceria com a HBO, que eu havia mostrado até, que deveria apagar sua memória em relação a uma série pra que você assistisse ela como se nada tivesse acontecido. E eu acho que eu nem preciso... Eu não lembro o nome do título do episódio, né? Que ele começa a apagar as memórias dele seletivas, que ele tem em relação à mulher. É o meu episódio preferido. Mas no caso do aplicativo. No caso do aplicativo, eu vi a notícia, mas eu não cliquei pra ler sobre. Era sério mesmo isso? Tu chegou a ver? Era, mas era naquela vibe do iDozer. Eu não sei se tu lembra disso. Que você escutava um áudio em um fone de ouvido muito detalhista, em um ambiente calmo, com a sua cabeça limpa. Aí, supostamente, aquelas vibrações vão reverberar no seu cérebro e você vai. O iDozer, a intenção dele era simular efeitos de drogas, né? A HBO e a Samsung foram um pouco mais além. Mas eu não cheguei a ouvir, não cheguei a executar o aplicativo. Mas assim, como eu falei, né? O que eu acho que mais chama a atenção no Black Mirror é o comportamento. Tu também tem essa pega ou tu sempre assistiu pelo lado tecnológico? Não, muito pelo tecnológico. Tipo, eu meio que... Como eu falei, eu não tenho medo do que tem de opções pra gente utilizar. Eu tenho medo é das pessoas utilizando, entendeu? Mas eu não tenho medo do que a tecnologia pode fazer com a gente, nem com o que as pessoas podem fazer com a gente. Porque à medida que eles vão usando pro mal, também tem gente que vai criar uma proteção contra isso, então... Não sei, acho que às vezes a série até pode até turpar ou aumentar as consequências de alguma coisa só pra meter aquele medo na gente. Quando tu falou do 2008 no espaço, é impossível não lembrar do Wall-E. Porque no Wall-E tem uma cópia da mesma interface lá, né? Do robôzinho lá. E engraçado que no... Eu esqueci o nome dele, o HAL. E aí o engraçado é que, tipo, se a gente for falar sobre o Wall-E, é tipo, o ser humano tá completamente... Ele não faz porra nenhuma. Ele sobrevive do que os robôzinhos e a tecnologia oferecem pra eles, né? E aí a máquina, ela faz justamente aquilo que ela foi programada pra fazer. Ela trata do ser humano pra que ele não tenha, tipo assim, gasto nenhum de energia. Por consequência, eles ficam tudo gordão e tal, e não conseguem fazer mais nada. É, porque assim, por mais que Black Mirror é bem impactante nos episódios, 2.800 no espaço é um pouco mais viajoso, você até demora. Eu assisti há muito tempo, e eu não reassisti agora pra gente conversar sobre, porque eu lembro que eu assisti e foi até meio maçante, assim. Tem uns momentos que você fica assim, porque ele é bem, tipo... O filme é meio parado e passa um tempão filmando uma coisa. É, e aí... Já o Kubrick, ele trabalhou do ponto de vista... Eu digo assim, o momento onde os astronautas estão ali e o robô tá tomando conta da nave e tudo mais, é tudo de uma limpeza, a tecnologia cuida, é militarmente bem executado. E já o Wall-E é uma aproximação, entre aspas, mais infantil, mas que explica a mesma coisa, assim. Todas eles explicam como é que a tecnologia se comporta com o ser humano e o ser humano com ela, né? Tô falando, né, nessa parte de... É porque eu tava lembrando daquele primeiro episódio da última temporada, que tem aquele jogo de realidade virtual. Tem aquele ator que parece muito Matt Damon, mas que não é, que é o presidente daquela agência de jogos virtuais. E eu lembrei de uma matéria que saiu no The Guardian, acho que foi essa semana, dia 20... Mentira, não, foi essa semana. Foi dia 20 de maio de 2016. Mas de uma declaração do Yuval Harari, e ele é escritor daquele livro Sapiens, Uma História da Humanidade. Ah, já ouvi falar. Eu já ouvi tanto falar dele que é como se eu tivesse lido. Pois é, e ele deu uma declaração de que nós, criando máquinas para substituir os homens, a gente está criando uma geração não apenas de pessoas sem emprego, mas de pessoas que não são capazes de conseguir emprego, tipo, de capacidade, inúteis. Que ele chamou como a classe useless, sem, meu Deus, como é que fala em português? A classe sem uso da humanidade. E que a gente teria que entreter essa classe de alguma forma. Realidade virtual, foi o melhor chute dele. Tu comentando sobre isso, puxou aqui na minha cabeça agora uma matéria que eu vi, não lembro aonde, qual jornal, mas era um jornal de fora, que tava comentando sobre como, até como a tecnologia hoje em dia, ela meio que tá tendendo ao futuro, a gente ter realmente uma geração de pessoas, entre aspas, inúteis. Porque se você parar pra pensar, a galera começou a ter mais acesso a tudo e outras coisas, mas meio que voltado também pro mercado. E hoje em dia, se você vê, muita coisa tá sendo automatizada. E aí, isso vai diminuindo muito o poder até que algumas pessoas têm em determinadas áreas. Se eu não me engano, até nessa matéria falava, traçava um paralelo com, por exemplo, os motoristas de ônibus e transporte coletivo no geral. Comentava que assim, imagine num futuro onde tudo seja automatizado, todo o transporte coletivo, todo o transporte público, ele é automatizado. Então você não tem mais toda aquela gama de trabalhadores que estariam ali, e ao mesmo tempo o pessoal meio que perde o poder de protestar por alguma coisa também. Digamos que, sei lá, as condições de trabalho não estão bacanas, ou então, sei lá, os preços estão caros. As pessoas poderiam fazer uma greve e lutar contra isso. Mas no caso de um sistema automatizado, quem está ali no poder chega e não vai fazer e pronto, vai continuar assim. Então era muito interessante essa matéria, esse ensaio. Porque ele ia falando sobre isso e justamente ia comentando como a tecnologia, ela meio que tá fazendo isso de pegar e realmente excluindo algumas pessoas, tirando alguns cargos, tirando algumas coisas, assim. E tem realmente essa possibilidade aí de ter essa geração, entre aspas, inútil. Assim. Eu vi em algum lugar essa semana que, tipo, o Uber tinha sido a primeira empresa que vai investir em carros não tripulados, assim, veículos onde você não precisa do motorista, por exemplo. Que aí ele corta, assim, a mão de obra que vai levar o carro, a pessoa que tá dirigindo, né? Pra ele ter o gasto só, realmente, de equipamento, combustível e etc. Então, assim, eu acho que, assim, todo sistema computacional, sei lá, ele tenta, digamos assim, resolver um algoritmo da forma mais econômica possível, né? E se a gente pensar que no futuro tudo vai ser automatizado, ou o máximo de automação possível, pelo menos assim, nas grandes tecnologias, nos países mais desenvolvidos, né? Porque os países fodidos sempre vão ter mão de obra barata e etc, né? Sempre vai ser necessário, eu acho. Não, é porque metendo sociologia no meio, porque essa história de, você criou uma máquina pra isso, mas vai precisar de quem monte. Eu lembro que a gente discutiu isso no meu ensino médio e a professora falou que isso era meio que uma falácia. E que pra evitar a criação dessa geração de pessoas inúteis, era preciso intervenção estatal, né? Já vamos meter economia aqui no meio. Mesmo que você invente uma máquina que precisa de gente pra montar, essa máquina, então a gente vai ter uma máquina que monta máquinas, que vai montar máquinas mais rápido do que ela seria montada por humanos. Então isso sempre vai causar um déficit de humanos, não sei se eu tô sabendo esclarecer. E esse negócio de intervenção estatal já é uma coisa que nós observamos nos nossos tempos. Assim, nossa, nem que Black Mirror. Mas o caso dos frentistas. Nos Estados Unidos já não tem mais frentista, tipo, várias décadas, e aqui, acho que foi nos anos 2000, segundo meu pai, teve uma intervenção do governo proibindo esse tipo de modelo americano nos postos de gasolina. E eu, por exemplo, quem é que vai montar uma bomba de gasolina automática? Não é o cara que tá lá na frente, até porque existem qualificações diferentes e tal. E em Black Mirror, eles ignoram uma parte da utopia deles, que deve justamente a eles ignorarem a intervenção estatal e ética nas pessoas. Tipo, naquele último episódio, Black Mirrorzinho, aquele episódio não existiria em um mundo real, porque no mundo real existe um governo que vai saber, que vai, por exemplo, proibir que você cause dor, mesmo que virtualmente, a um holograma, porque ele tá sentindo de toda forma, mesmo sendo, e tá sendo seculado de toda forma. Se ele trata a inteligência artificial daquela mulher que foi presa no urso, spoiler. Não, aqui só o que tem é spoiler. Como indivíduo, por que o governo ignorou ignorou aquele holograma do presidiário? Mas assim, se a gente levar pro... Tipo, eu lembro muito das coisas do Japão, cara. O Japão é muito creepy, entendeu? Porque eu lembro que há tempos atrás eu acompanhava um canal no YouTube de um cara... Enfim, um cara brasileiro, mas que mora no Japão já há muito tempo. A família dele é japonesa. O nome do canal é Aqui Pode. E aí ele mostrava do dia a dia dele no Japão. E a grande maioria das coisas, pelo menos na área onde ele morava lá, do Japão, quase tudo é automatizado. Ele chega num canto pra lavar a roupa, é uma máquina. Ele chega num canto pra comprar uma besteirinha, é uma máquina. Até os estabelecimentos que, sei lá, tem um vendedor, ele pode optar não passar pelo vendedor e, sei lá, só passar o produto e pagar com o cartão. É cheio de coisa automatizada. E aí, de novo, falando sobre o Japão, sobre coisa creepy, quando eu vejo aqueles caras, macho, casando com boneco, entendeu? Que, tipo assim, é foda. Daí. Aí, eu ia até puxar um paralelo aí com o que tu tava falando. Porque eu lembro que eu vi dois mini documentários, na verdade nem chega a ser documentário em si, falando sobre o Japão. Aí no caso estava falando sobre essa questão de relacionamentos, porque o Japão é um dos países que está tendo um déficit populacional, porque lá não estão nascendo muitas crianças, lá se vende mais fralda geriátrica do que fralda infantil. E é até meio creepy, porque tipo, lá a galera tem uma mentalidade tão focada. Mas é muito da cultura deles também, eles são tão focados na questão do trabalho, nas coisas, que eles meio que deixam isso de lado. Não é prioridade. E eles meio que, como tu tava falando essa questão da automatização, eles meio que transformam tudo em um processo. Tudo você consegue comprar, entendeu? E até essa questão de relação. E essa... Isso é muito creepy, assim, quando você vê, porque no caso na reportagem mostrava que você tinha de tudo, desde serviços bobos, como por exemplo, você alugar uma pessoa pra ela andar de mãos dadas com você. Até assim, tipo, até onde você quiser, até fetiches bem pesados e coisas assim. E todo esse tipo de relação lá era visto de uma maneira normal. E era muito esquisito, porque eles perguntavam pro pessoal e o pessoal falava, não, perder tempo com relação e tal. É esse o link que a gente faz com isso que tu tava comentando, Mila. Tipo assim, beleza, mas cadê a ética da gente deixar a pessoa sofrer ali e tudo? Sei lá onde é que vai chegar daqui uns dias o ser humano de permitir que certas coisas sejam virtualizadas, né? Porque, tipo assim, GTA, cara, que jogo merda, entendeu? Eu odeio. Mas tipo, o cara sai correndo e atirando e matando gente às torta e à direita. Quando é que você vai chegar na realidade virtual e o cara vai querer fazer a mesma coisa e vai criar moods de jogo em tal canto, com tal tipo de pessoa, entendeu? É foda. Dessa dificuldade, né, de interação humana, outra coisa também que trazendo pra gente, que é muito Black Mirror, aquele episódio do... que tem os casais que eles precisam de uma combinação e tal, é tudo uma simulação no aplicativo. Isso já é o Tinder. Se você perguntasse pra você mesmo de, sei lá, 2005, quão absurdo você acharia você encontrar um parceiro num aplicativo de celular, você ia ficar, nossa, isso é tão Black Mirror, versão 2005. Então, isso aí também já tá acontecendo hoje em dia. Mas é uma grande tendência isso. Tipo, se você colocar isso pro futuro... Eu, pelo menos acredito eu que vai ser muito mais difícil você conhecer pessoas de primeira vez pessoalmente do que pela internet ou por aplicativos. Acho que é uma tendência o pessoal se conhecer por isso mesmo, por aplicativos e tal. E aí é muito esquisito porque quando você lembra, tipo, até nossa geração ou as gerações anteriores, que ficava sempre com o pé atrás, ah, conheceu alguém pela internet, conheceu alguém por aplicativo... E o pessoal meio que ficava ali escondendo, com vergonha. Isso tá tão comum hoje, até da época também que começaram vendas online e toda essa questão da internet foi expandindo aqui. Assim, eu não sei porquê, mas eu gosto muito daquele episódio. Eu ainda não parei pra pensar porquê que eu gosto dele. Mas enquanto eu assistia, eu fiquei, caralho, que massa. Peraí, não, tá errado isso aí. Não, mas é legal. Porque, enfim, tem um monte de discussão ali naquele episódio, mas por outro lado é isso que o Thiago falou. Eu acho assim, sem embasamento nenhum, né? Mas pô, a gente vem de uma cultura que, enfim, valorizava a coisa do romantismo, casamento, etc, etc. E eu acho que a tendência é isso cair, entendeu? Assim, dependendo, claro, da sociedade, dependendo do país, dependendo da cultura, eu acho que relacionamentos vão tender a ser um pouco mais por afinidade, mas não afinidade de você não conhece a pessoa do nada e você vai se conhecendo. Afinidades antes pré-vistas em um software, ou quanto que uma pessoa, entre aspas, stalkeia a outra pra saber o quanto bate, entendeu? Essas paradas. Mas, bicho, se tu parar pra pensar em todas as informações e todo o perfil que já tem teu nas redes, por exemplo, em redes já sociais, pode ser feito como Facebook, já pode muito bem alguém desenvolver e já deve estar fazendo isso. Você vê o Tinder, por exemplo. Notou, né, Mila? Que quanto mais a gente conversa, mais bad fica a conversa, né? Sim, a gente vai percebendo quanto isso tá mais presente, né, na nossa vida. Mas enfim, é o que eu tava falando. Quanto mais a gente conversa meio que sobre os episódios ou sobre o mundo como tá, parece que mais bad vai ficando a situação, né? Pois é, agora assim, eu vou entrar já na minha indicação. E engraçado, porque assim, eu não vi ninguém falar sobre o Click, entendeu? Filmão do Adam Sandler. Que... não, tô frescando. Mas cabia, viu? Cabia, é um filme. Mas sim, né? Não, eu vou falar sobre o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, cara. Que acho é um dos meus filmes favoritos e... Porque assim, vamos voltar no Black Mirror, né? Black Mirror trata, eu acho, sobre o comportamento do ser humano e como é que ele se dá à frente a seja qual for a facilidade que ele tem na vida, né? Seja uma tecnologia ou seja outra coisa. Qual é a coisona do Brilho Eterno. Mas enfim, é um filme... Eu não vou lembrar do diretor agora, mas eu sempre lembro do roteirista, que é o Charlie Kaufman, que tem roteiros excelentes de filmes que pouca gente conhece, porque enfim, são filmes um pouco mais difíceis de você assimilar. O filme trata sobre um casal que são muito diferentes um do outro. Uma das pessoas do relacionamento decide esquecer o outro. A moça decide esquecer o cara, porque ela não tá se dando com ele, porque enfim, relacionamento, né? E aí ela encontra uma clínica onde ela pode passar por um procedimento e ela realmente apaga a lembrança, todas as lembranças onde ele existe. Beleza, feito isso, ela leva a vida dela normal, só que ela não diz nada pro cara. Quando o cara vai interagir com ela, ele fica sem saber o que é que aconteceu. Como ele é meio que um bostão, ele fica se martirizando, o que é que ela não quer, etc. Até que ele descobre que ela fez o procedimento. Isso não é spoiler ainda, pessoal. E aí ele vai passar... Pronto, aí ele vai passar pelo mesmo procedimento. Aí é que é o grosso do filme, é o que é mais massa no filme, né? Ele vai passar pelo mesmo procedimento pra esquecer também ela. E durante o procedimento é a pira que eu faço o link com Black Mirror. Por quê? No Black Mirror a gente trata do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, o cara implanta um negocinho lá de trás da orelha que capta as memórias e ele tem uma lente no olho e ele vê tudo aquilo. Ou seja, ele tem um procedimento tecnológico, ele tem um dispositivo, etc. No Brilho Eterno, o procedimento, tipo assim, ele vai no teu cérebro, na tua memória e apaga total. O interessante do filme é que chega momentos em que a personagem do filme, a moça que apagou as memórias, ela começa a agir e parece que tá faltando alguma coisa no momento lá da vida dela. É como se a falta daquela memória estivesse fazendo falta na pessoa que ela é. E aí, tipo assim, a gente volta pra questão do comportamento, né? Porque é muito, digamos assim, é um pouco mais plausível haver essa tecnologia que há no filme, tipo nos dias de hoje, do que Black Mirror, por exemplo, né? Agora, o problema, voltando pro comportamento, é como as pessoas se dão com a forma como elas se dão em relacionamentos e etc. Porque, voltando pro Black Mirror, no episódio lá, que o cara é traído, e aí ele vem nas memórias e tal, aí ele fica se martirizando, vendo todo dia a mesma memória, até que ele vai reviver as memórias onde ele vê a esposa dele dentro de casa e tal e tal. E aí, no final do episódio, a opção que ele tem é retirar o grão, que eles chamam de grão no episódio, né? Que é onde tá todas as memórias dele. Só que aí, tipo, cara, eu fiquei me perguntando no final do episódio, depois de altas bad, eu fiquei, peraí, tirando o grão, ele tira também do cérebro dele? Ou ele só tira aquela facilidade de ele ver a qualquer momento? Porque, assim, se ele não tirar total da cabeça dele, ele sempre vai continuar na bad. Assim, sempre não, né? Ele vai passar um período sempre tendo a memória, relembrando. Ou seja, de novo, o problema não é a facilidade que ele tem em rever a memória. Tipo, o problema não é eu entrar, sei lá, no meu computador e pegar fotos antigas e ficar revivendo. Deu ir lá no meu Instagram e ficar revendo fotos antigas e tal, entendeu? O problema não é esse. O problema é o seu transtorno com aquele tipo de conteúdo, né? Ou com o tipo de relacionamento. O que eu acho interessante no filme do aliás, no filme, o personagem principal é o Jim Carrey e a outra personagem, Kate Winslet. Maravilhosa. Mas de novo, a gente volta de novo à questão do comportamento, né? Se você tem um determinado transtorno, digamos assim, de qualquer natureza, seja com relacionamento amoroso ou relacionamento familiar, e a ferramenta te ou potencializa aquilo, ou às vezes até ajuda a sanar alguma coisa, né? Pode ser uma pessoa que, sei lá, que você não fala há muito tempo e você mora muito longe, por causa de uma ferramenta, você pode ter uma aproximação. É válido. O que me causa mais, principalmente no filme, quando ele vai passar pelo processo de esquecer a memória, é como se ele tivesse um sonho acordado, né? O médico tá lá, sei lá, bota um equipamento na cabeça dele e começa a ir nas memórias dele e apagar ela. Só que nesse momento no filme, ele meio que fica consciente dentro da própria memória. É. E aí quando ele percebe que ele tá apagando ela e que o problema não é nem tipo assim, ah, eu vou perder ela. Aliás, ele já perdeu. O problema é que aquela memória... E mais do que isso, a memória produz ele mesmo como pessoa, né? Quando ele começa a perceber isso, e também perder a menina, que ele não quer esquecer ela, ele fica, caralho, se eu deixar eles apagarem tudo, eu vou estar apagando eu mesmo como eu sou, né? E aí, enfim, aí ele começa a ir dentro das memórias, tentar não apagar ela, levar ela pra dentro de outras memórias onde ela não existe. E aí, de novo, quando eu assisti Black Mirror, tanto o episódio do Natal, que trabalha essa coisa do cara dentro da memória, conversando com o outro pra resolver um problema, no caso da parte lá... É um assassinato que tem, se eu não me engano? É. Caralho, assim... Em que ponto a gente chega tanto com relação a transtornos de relacionamento, quando você se dá nesse nível de ou não esquecer, ah, como é que eu apago essa coisa que eu fiz, ou como é que eu esqueço o que fizeram comigo, e quando você tá dentro do ambiente virtual, você transpõe para o ambiente virtual, e você acha que é só ir lá e apagar links, apagar fotos e tudo mais, e tá tudo bem? Não tá, porque o transtorno ele nasce dentro de você, não é dentro da rede. Ah, cara, é muita viagem dele, assim. Quanto mais assim, a gente pensa sobre isso, ou que causa um transtorno, ou como a tecnologia potencializa isso, ou não. Ou, assim, a própria educação, a sua própria educação ao utilizar aquele meio, né? O Black Mirror, ele apresenta episódios situacionais, né? Ele não te mostra como é que a tecnologia surgiu. Aliás, esse último do Black Museum meio que explica, mas é... Até pra gente, tipo assim, não lhe é ensinado que você utilizando aquela ferramenta, ó, cuidado, não utilize muito, sei lá, o Instagram não, porque se você for uma pessoa assim sem assado, você vai ter transtornos assim sem assado potencializado. Ou seja, a gente não é ensinado ou não é orientado a ter esse tipo de cuidado, né? Até porque você nem precisa de tecnologia, tipo, antes as pessoas tinham esses problemas também, e o que elas faziam era, sei lá, pegar um perfume, pegar um... qualquer coisa, não precisa ter a tecnologia lá pra ficar te lembrando das coisas ruins. Mas tem a parte também da gente aprender a lidar com essa nova sociedade que a gente tá vivendo, né? Porque a gente tá passando por uma mudança muito brusca e muito rápida, porque a internet encurtou o que o telefone encurtou muito mais em muito menos tempo. Então a gente tem uma mudança muito rápida das gerações. E é interessante, eu vou citar aqui uma parada off-topic, mas... A gente já tá num off-topic gigante. Mas existe uma pesquisa que eu li que ela procurou saber por que que na França as crianças tinham muito menos TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a taxa era muito maior, enquanto na França era muito menor. A pesquisa concluiu que as taxas eram diferentes porque na França o que os médicos consideravam TDAH era muito mais flexível, era tipo, não, essa criança não tem TDAH, essa criança, ela tá, tipo, é a nova geração, é o que acontece hoje, e as escolas se moldaram pra isso, e nos Estados Unidos não, o médico dizia, não, isso é diferente do TDAH, e a criança tinha TDAH e remédio nela. Então, tipo, tudo dessa mudança que a gente tá tendo, das coisas, acrescentar a internet na nossa vida, e cada vez a internet mais próxima da gente, porque antes, no formulário tinha, quanto tempo você passa na internet? Eu passo 4 horas, 8 horas, 5 horas. Hoje não, hoje eu tô na internet o tempo todo, eu tô na internet agora. Então, é uma mudança que a gente tem que aprender a lidar, a gente tem que aprender a ver e entender o que tá acontecendo e saber conversar com as pessoas sobre isso. É, até porque... No final das contas, quando a gente propôs a conversar sobre... A gente tá conversando também sobre isso, né? Não é só sobre o episódio Black Mirror. Até pra entender como é que... Tipo, eu mesmo, como é que eu me relaciono com a rede social, com as pessoas dentro da rede social e etc, né? Muito pra isso também. Afinal, Black Mirror é sobre isso, né? Sobre humanidade. Exatamente. Bom, aí... Enfim, se a gente fosse conversar, ia dar, sei lá, muito, muito tempo... Mas assim, vamos para as indicações, além do que a gente não deu para debater aqui. Eu sou fãzaço também de um filme que é o Inteligência Artificial, que apesar de tratar todo o drama, parte do ponto de vista de um robô, eu acho assim, sensacional. Porque, de novo, o robô é uma produção humana, e o robô lá no filme, ele é tipo uma criança perfeita, feita para amar aquela família que comprou ele. E aí, caralho, é foda, bicho, é foda. É uma transformação sobre o Pinóquio, né, também. Ele faz ligação com o Pinóquio, faz ligação com o que a gente vive. Eu acho muito foda. Crianças adotadas é uma metáfora também. Fica a indicação pra vocês irem atrás, então. Além dos vários filmes que a gente vai colocar no link, na postagem, mas dá uma atenção especial aí. E aí, Vitor, qual é a tua indicação aí? Indicação são os livros sobre distopias. Por exemplo, 1984. E que tem coisas fenomenais. Existem outros livros sobre distopia. E abracem o sci-fi. Sci-fi é uma maravilha. Tipo, comecem de baixo pra cima, de cima pra baixo, do meio pras bordas. Vai ler O Monstro de Frankenstein, quem não leu ainda e só sabe a historinha pelo aquele filme meio ruim. Eu digo meio ruim porque eu sou suspeito pra dizer. E leem também... Asimov, República não, como é? Fundação. Fundação, leiam Asimov também, livros fantásticos, falam sobre sociedade, falam sobre também a evolução da sociedade dentro do sci-fi, o que é muito interessante, algo que alguns autores não se prontificam ou se arriscam a fazer. Tem RPGs de ficção científica? Você é um grande mestre de RPG. Tem RPGs de ficção científica. Eu gosto muito de GURPS, então GURPS Sci-Fi, GURPS Super... Super não, GURPS Cyberpunk. Mas se passando no futuro, GURPS tem vários módulos, se você quiser pesquisar. Existem módulos de D&D passando no futuro, só que sempre inclui a magia e as raças de D&D. É, bem, de indicações, cara, dos livros que você falou, eu ia falar também do Asimov, do Clark, do Philip Dick. Dele eu recomendo muito Realidades Adaptadas pra quem quer começar. Porque é muito bacana. Mas distopias no geral. O Admirável Mundo Novo, Fahrenheit, Nós, 1984. Esses livros são fantásticos. É muito bacana, são distopias. E acho que um anime também interessante é Len, Serial Experiments Len. É um anime dos anos 90. Ele é bem... A estética dele, a direção dele é bem diferentona também, assim. É meio até difícil de explicar. Mas ele é muito interessante, ele trata muito sobre essa questão também da internet, das relações, da conexão. E, bicho, é isso. Pois é, assim, não falta o que você vê se você quer relembrar assuntos relacionados ao Black Mirror, né? Agora, outra indicação que a gente vai deixar aqui, assim, porque a gravação desse podcast são tentativas da gente popularizar a mídia, né? Assim, tipo, eu gosto muito, eu sempre indico para outras pessoas episódios de outros podcasts que eu conheço e tudo mais, mas, na verdade, pro nosso curso, né, que nós somos alunos dos Sistemas e Mídias Digitais da UFC, até pro próprio aluno produzir, porque é um curso muito... De novo, aquela velha história. É um curso multidisciplinar. Está antenado em muitas áreas. Tem muito ataque, tem muito gamer, tem isso, tem aquilo outro. Ou seja, dá para todo mundo falar sobre o que quer através do podcast, que é uma mídia fácil, de produção, entre aspas, baixa. Enfim, é isso, é um bate-papo. E produzam também bastante podcast. Vitor, tem mais uma coisa a falar? É só para falar sobre jogos. Não me vieram muitos na cabeça, mas sobre Black Mirror tem um que é fenomenal. Ele é produzido no RPG Maker, mas ele é muito bem feito e tem uma narrativa ótima. E ele tá na Steam também, se quem quiser procurar. Que é o To The Moon. Que é fantástico. Existe uma empresa que ela realiza seus últimos desejos. A empresa é contratada por um velhinho. Aí eles vão lá, dois agentes da empresa e tal. Eles chegam na casa do cara. Aí ele fala, eu quero ir pra Lua. É meu último desejo. Eles vão entrar nas suas memórias e vão fazer, mexer lá os pauzinhos para que em alguma das suas memórias você tenha ido para a Lua. E aí o jogo, ele vai, nessa narrativa, vai crescendo de uma forma muito interessante. Você vai mudando lá e conhecendo a história do velhinho, e conhecendo e vendo o que, que tem por trás da vida dele. E ele não sabe por que, que ele quer ir para a Lua, ele só quer ir para a Lua. Então você tem que descobrir... Em que momento você vai fazer ele ir pra Lua pra poder fazer sentido e pra poder a memória dele lembrar, pensar em querer ir pra Lua e se esforçar pra isso? Então você vai indo até o passado dele, conhecendo todas as coisas sobre ele, e algumas coisas parecem estranhas, mas depois começam a fazer sentido de uma forma fenomenal. E no final, quando termina, eu não vou dar o spoiler de por que ele quer ir pra Lua, ou por que ele foi pra Lua e como ele foi, mas acontece, eles conseguem realizar o desejo. Os dois agentes, eles olham um pro outro e falam, foi isso. E você se engajou naquela história, você viu aqueles dois se engajando também nessa história, mas no final foi só mais um dia de trabalho pra eles, e isso é uma parada que também existe em Black Mirror, né? Que as pessoas vivem nesse mundo, então é normal. Porque o hype foi tão grande que eu não vou te cortar na edição. Não, mas eu já ouvi muito falar desse jogo, né, Shin? Eu ainda não cheguei a jogar ele, eu tenho ele, inclusive. Mas ele tá lá atrás também. Joga, pode jogar, é uma sentada só, você consegue jogar, e acho que ele não dura mais do que 3 horas e meia por aí. Famosos, desses famosos que foram feitos no RPGB, que eu ouvi muito falar dele, e outro chamado Lisa. É muito bacana, só que a pira do Lisa já é pós-apocalíptica e tal, mas é muito bom também, é muito bom. Pois é, gente, muito obrigado por ouvir o podcast, consumam outros podcasts, vejam os links, aproveitem as férias aí pra ver outras coisas enquanto não saem outras temporadas do Black Mirror. Tem uma série de indicações aí. Muito obrigado por ouvir, nós vamos dar um tchauzinho junto. Tchau! Tchau. Aí, os pô.